Jeff, 2000 e sempre. É som de rua, Joe. Chave mesmo, Joe. CTS, caçadores da trilha sonora. Essa rotina ainda me quebra. Papo de viver sem regra. Tô envernado e essas pate viciou. Na pegada do favela, que nela deixa sequela de querer um pouco mais desse calor. Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Segunda-feira é só ressaca e copos na piscina. Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Como não fica dependente dessa boemia? Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Segunda-feira é só ressaca e copos na piscina. Ou eu me acabo, ou eu acabo. Não fica viciado com a boemia. Dei um salve no meu bonde, 11 horas da Avante. E os dog tudo doido pra sair. Gelo de coco tem um monte pra gelar até a fonte. Ligo os corpos, se preciso passo aí. Chama fio, essa boca tem gosto de ascove. A dama riu, se tá solteira nós se envolve. Admitiu, vergonha que some com siroque. Ninguém dormiu, agora deixa quieto, já é 9. Sou de multidões, de várias animações. Pique Salomão, provérbios e relações. E nosso plantão é colecionando fãs. Grave de arrancar suspiro e vários sutiãs. Como que você prefere? Espumante ou de pá? O que tenho não difere, se de ser humano a gente for falar. Mas a boemia é foda e fica difícil de se apresentar. Vai curtindo esse personagem que eu desenvolvo pra refugiar. Essa rotina ainda me quebra, papo de viver sem regra. Tô envernado e essas pate viciou. Na pegada do favela, que nela deixa sequela de querer um pouco mais desse calor. Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Segunda-feira é só ressaca e copos na piscina. Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Como não fica dependente dessa boemia? Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina. Segunda-feira é só ressaca e copos na piscina. Ou eu me acabo, ou eu acabo. Fica viciado com a boemia. Mas um boêmio vagabundo do asfalto. Ou a rotina acaba comigo, eu me acabo. Na clandestina tô de bira e fumaça pro alto. As putiane na piscina tá em brasa. No quarto calcinha cai, no PV arranco no dente. O